Quando eu mais precisava de você, me abandonou. Sabia que eu sofria, mas não tava nem aí pra mim. Já tem saudade pra galera. O tempo foi passando e eu sozinho sem você. Bebia todo dia tentando te esquecer, mas não adiantava, tudo me lembrava você. Meu coração triste, carente da solidão, ferido, machucado, sem rumo, sem direção. Você matou meu coração. Agora você chora implorando meu perdão, mas eu já te esqueci, ressuscitou meu coração. É tarde demais, sai fora, não te quero mais, você matou. Ei, ei, meu coração. Você matou e agora ele ressuscitou. Você matou, ei, ei, meu coração, ei, ei, ei. Você matou e agora ele ressuscitou. Minha vida é errada, ninguém tem nada com isso. Eu posso fazer o que quero, eu posso dizer o que penso, e ninguém manda em mim. Meu irmão, pelo amor de Deus, não vai ser você. Já passei na sua vida. De sua vida esqueci. Quem quiser que fale de mim, tô nem aí, tô nem aí. E pra ele só tenho a dizer: se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Minha liberdade tá aí, tá aí. Se eu quiser sair, eu saio com quem me der vontade. Minha liberdade tá aí, tá aí. Nossa história começou entre linhas no papel. Viajamos em nossos sonhos, alegria feita um carrossel. É show! M12 Matrix Revolution. Enquanto só você, obrigado em você. Amo de nós, você é só teu fã. Matrix Revolution. O comando de aço. Essa vodka, Danilo. Amo demais vocês e sofrer. Deixa o tempo se passar. Essa minha produção é de guerra, hein? Conquistar. Sou Matrix Revolution, meu comando de aço. Segurando suas mãos, sentindo a emoção. Você quer para me matar? Deu olhar, de caçar. Deu olhar, lindo como a cor do mar. Me chama, oh, oh, oh, oh. Deusa de Itamaracá. Me chama, que eu vou pra lhe dar o meu amor, pra que eu possa ser feliz. Na verdade eu nem sei cheiro de areia, na quebrada da maré, flutuando pelo céu, vamos de amor até, um castelo de areia, na quebrada da maré, iô, iô, de novo, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Iô, iô, me chama, que eu vou pra lhe dar o meu amor, pra que eu possa ser feliz. Na verdade eu descei, quantas vezes tenho que ficar até o tempo é todo nosso, é tempo de viver. É verdade, Antônio, é verdade, é verdade. Eu pude ser feliz juntinho com você. Aqui nada e não é amor firme, o nosso amor é firme. Na festa do papi eu me encontrei. Da galera, esse é o som da nova era. Toda a família tá em festa. E que saudade de esperar. Dancei com você, senti o teu calor. Dancei com você, seu jeito me conquistou. Mega Pop Show. Uma carta, meu amor, e diga alguma coisa, por favor. Diga que você não me esqueceu e que seu coração ainda é meu. Que mãozinha minha senhora. Escreva uma carta, meu amor, e diga alguma coisa, por favor. O beijo que você me deu, eu guardo até hoje o calor. Escreva uma carta, meu amor, e mande outro beijo, por favor. Escreva uma carta, meu amor, e mande outro beijo, por favor. Geração eletrizante na batida do coração. Da gata desse jeito. Essa brisa em meu rosto a todo instante me faz feliz, me abraça. O tempo no amor não passa. Descanse em meus braços, se você não me acha. Me fala baixinho que ainda sou teu amor. Me fala baixinho que ainda esta noite ficar ao seu lado, e sentir o meu corpo abraçado, te beijar e também ser beijado. Pra começar o nosso banho da saudade. Quero viver nesta noite momentos de paz, de amor, ternura e carinho. Muito mais, nada mais, muito mais. Quero no silêncio da noite fazer meus apelos, contar meus segredos, desafogar meus desejos sem sentir medo. Quero andar pela noite olhando as estrelas com você ao meu lado. Eu só preciso esta noite ser seu namorado. Eu só preciso esta noite ser seu namorado. Pois esta noite estou só e sem alegria, e você bem que podia me ajudar a expulsar a tristeza. Olha meu bem, que uma noite vale uma vida, só depende de como é vivida. Com você eu já sei, vai ser linda. Quero andar pela noite olhando as estrelas com você ao meu lado. Eu só preciso esta noite ser seu namorado. Eu só preciso esta noite ser seu namorado. Tá falando, Luiz? Rosque meus braços, me abandone, meu parceiro. Me mata de amor. Me ama, me ama. Finge até me engana. Se rosque meus braços, me mata de amor. A família Boto, já com a gente fazendo a segurança. Forte abraço! Levo você no meu pensamento e o desejo de logo voltar. Como lembrança, me dê um sorriso pra me acompanhar. Guarde em seu peito os nossos momentos de felicidade.

parceiro Elias Charqueiro. Mas por favor, volte pra mim. Keila comigo também, já chegando de Mocinho pra curtir. Hoje o nosso baile da saudade. Volte pra mim, por favor, eu estou te esperando. Não importa, eu sou mesmo assim. Mas por favor, volte pra mim. Minha loucura é uma coisa. Fala, Moisés, aquele abraço. Explode por dentro de tanta emoção, sem saber o que vai ser de mim. Volte pra mim, por favor, eu estou te implorando. Fazendo uma chama vacina. Entra de volta no Corre Água, curtindo com a gente hoje. Volte pra mim. Volte pra mim. Estou sozinho, estou vivendo um sonho de ilusão. Desgraçado! Parti sorrindo, tentando te esquecer. Mas seu amor não me sai do coração. Os bares são meus refúgios. As minhas mágoas eu vejo afogar. Esta distância que tanto maltrata, eu sinto a falta da vontade de chorar. Vai estar lá no Garapé Novo. Inauguração da sede Loca Show. Deixa. E já confira toda a galera de Corre Água. Deixa. E as demais regiões, fala aí com a gente. Tua boca. Curtir lá no Garapé Novo, dia 29 de julho. Próximo fim de semana. Ha! Dias 12 e 13 de agosto. A onda vai ser lá no Livramento do Pacuí. Na primeira vez, sou M12 pra fazer a festa junto com aquela galera lá no Livramento. cansei de lhe perder. Onde você for, eu irei também. Vou seguir seus passos, vou pegar no pé. Vou fazer de tudo pra não lhe perder. Vou fazer de tudo. Você se esconde, Sara. Vem as cartas, porque não responde, Sara. Não me deixe ficar tão triste sem saber que você ainda existe, Sara. Onde é que você se esconde, Sara? As cartas, porque não responde, Sara? Não me deixe ficar tão triste sem saber se você ainda existe. Isso aqui foi profundo, hein? Não sei se você voltou da guerra. Eu não sei se você sobreviveu. Eu só sei que não há ninguém na terra que sinta sua falta como eu. Bora, Luiz! Eu só sei. Vai pra voar, é? Há ninguém na terra. Aonde já? Que sinta sua falta como eu. Luiz, a gente já vai aguardar pra lá, né, Luiz?

comece assim, ó. Foi, foi você quem falou que o nosso romance chegava ao fim. Foi, foi você quem deixou o meu coração tão triste assim. Foi você. Pelo amor de Deus. Se ele eu não vivo, é o fim. Oh, meu amor, me entenda. Sem você é tudo ruim. Pense um pouco em nós dois. Em nome do amor. Vamos lá, Jeová! Mega DJ Jeová! Já faz um tempo que a gente não se vê, mas seu mundo é aqui. Junto de mim tem tanta coisa que eu quero te dizer. Vem, meu bem, vem me ouvir. Meu coração está tão louco, eu já nem sei o que fazer com essa saudade que insiste em me maltratar. Bora recordar, vem comigo! Curtindo pra dançar, pra recordar comigo assim, ó. Você mora em mim e a solidão bate na porta e está querendo entrar. Vem, meu bem, vem me ouvir. Meu coração está tão louco e eu já nem sei o que fazer com essa saudade que insiste em me maltratar. Meu coração está tão louco e eu já nem sei o que fazer. Saudade que insiste em me maltratar. Super Som M12, o showzão da galera. Não chega aqui, Luiz. Fora desse céu cinzento eu vejo mais uma noite estrelada. Eu andava entristecida e te amava. Agora que eu não tenho medo, na solidão vai embora. Na janela em que eu sorria, você chora. Dia, pra quem gosta de dançar bem agarradinho, vai pegar a patroa daquele jeito. Bora chegar! Agora que eu não tenho medo, a solidão vai embora. Na janela em que eu sorria, você chora. que eu digo. Se te perder, vou morrer de paixão. Desfaz as malas, me abraça forte e diz que não vai mais fazer isso comigo, não. Curtindo assim comigo. Com certeza agradece mais um ano. Se não quiser me ouvir, ao mundo. Aqui no Corre Água. Nunca deixei de te amar. Bora detonar o som no Super CM12. Vem dançar com o melhor som. M12. Bora dançar aquele Zouk Love bem agarradinho assim, ó. Ah, cala clash fedinha. Cala clash fedinha. Cala clash fedinha. Ah, cala clash fedinha. Cala clash fedinha. De tes courbes, deuxième acte. On fait la gaine, ça nous met en poudre, troisième acte. Dès qu'on se touche, on entend la poudre. Ça me donne envie, envie, envie, envie, envie, envie, envie, envie, envie, envie, envie, envie, pour l'amour, pour le matériel, pour le matériel. C'est un gars, c'est pour les mal, Oh,

eu posso contar com você. É bom, bem-vindo. Eu senti teu calor. Que bom saber que eu posso contar com você. É que eu canto assim. Você, beijinho, é um amor ideal. E nosso amor nunca vai ter um final. Você, beijinho, é um amor ideal. E nosso amor nunca vai ter um final. Segue a me sorrir. Por isso é que eu canto assim. Voltar.

amor proibido. Se você soubesse o amor que eu tenho guardado, você esqueceria tudo pra ficar do meu lado. Você esqueceria o mundo, esqueceria a dor, e voltava aos meus braços correndo, me chamando de amor. Oh, meu amor. Oh, meu amor. Me chamando de amor. Oh, meu amor. Oh, meu amor. Oh, meu amor. Oh, meu amor. Oh, meu amor. Oh, meu amor. Mega DJ Jeová comandando sua festa, fazendo do seu evento uma verdadeira emoção. Yeah.

sou forte, mas se você chorar, eu choro também. Charqueiro, agora que tá curtindo o nosso baile da saudade, vai levando sua senhora desse jeitinho que a galera dá valor. A recordação vai estar com ele aonde for. A recordação vai estar pra sempre aonde for. Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Canção, riso e dor. Dançando lambada, é, dançando lambada lá, dançando lambada, é. não chega aqui, café? Não me quero interponer. Parceiro Joel do Lúcia Claros, tá se preparando por ali, já já vai assumir aí, ó, muita música ao vivo pra galera que quer curtir, quer dançar bem agarradinho. Fazendo do seu evento uma verdadeira emoção. Vem dançar com o melhor só. M12. Atenção. Operação Jango. Ça qui comprend, comprend. Ça qui pas comprend, pas comprend. No caulé. Preparação. Atenção. Assirez-moi. Parceiro Joel do Lúcia Claros. Agora a gente vai levar até as 4 da manhã, senhor. Meu parceiro Mário da Oi. Leitura sua comitiva do Itaubal. Já do Inajá com a gente, curtindo de montão, senhor. M12. Sa, mamãe, pai. Com o melhor som. M12.